Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, QNH 1097, vento 120 graus, 10 nós, reporte 3 milhas na final da 97. Camará 3 milhas da 97, Bravo Delta. Salvador, o azul 4089 está pronto para o táxi 95, a bordo, 1h03, alterna com fins. 4089, chame solo na frequência 1219. Ah, perdão. 089 para o táxi, 95 a bordo, 1h13 com fins. Confirma a autonomia, por gentileza? Afirmativo, desculpa, autonomia de 2 horas e 39. Então, confirmando 095 a bordo com fins 2h39? Afirmativo. Azul 4089, táxi via Fátio, Índia até o ponto esperado 10. Quando lá pronto, chama a torre 10895, altímetro 10097, azul 4089. Fátio, Índia para 10. Obrigado, azul 4089. Livre LS, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Juliette, Bravo Delta, autorizado pouso cabeceira 17, vento 120 graus, 109. Bravo Delta. Voo 600, no solo ao 07, livre direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Do 1219, gol 1600. 1219, gol no 600, frequência do sol. 1219, Áudio Bravo, no 600. 10. Boa. Está livre. Boa tarde, Gol 600, táxi via Alfa, Juliette, posição 09. Alfa, Juliette para posição 09, Gol 600. Paulo, Salvador 806, da Gol. Autorização a Aracaju, a gente tem informação Serra atualizada. 10 graus, 109. 120 com 12 agora. O altímetro ainda permanece. 10017, temperatura 27. Gol 806, pronto, cópia 230 Aracaju. 230, tá pronto. Boa noite, 06 Salvador Aracaju, autorizado nível 230, decola da 10, primeira curva esquerda. Prefira saída Pucajama, Pojamo, direto Aracaju. 5060 no transponder, o controle em 120, décima 8, gol no 806. Fala com a pista, transponder. 5060. Ok, está autorizado então o nível 230 Aracaju, decola da 10, curva esquerda. Perfil Pucajama e depois direto Aracaju. O código 5060, controle após decolagem 208, gol 1806. Só corrigindo, é Jamo, Juliette Alfa, Mike, Oscar. Jamo, conferiu. 806, obrigado. Correto, repórter quando pronto, meia dúzia. Paulo, é o TAN 3193, Galeão 380, informação em curso 70, pronto cópia. Ainda não, se eu tenho a saída prevista? Dael. Dael, já lhe chamo aí pra cópia. Center. Salve, Salvador, boa tarde, eu preciso com 447 da Terra, quanto possível, autorização 6. O Trip 5447, pátio 3, Informação em Cursetanga agora, a única atualização, o vento 120 graus com 11 nós. Pronto para a cópia? Trip 5447, Salvador Barreiras, autorizado nível 200, decolada 10, primeira curva esquerda. Prefiro saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Barreiras. Corrigindo, direto, corrigindo, direto Barreiras. 5072, não transponde o controle 120, décima 8, trip 5447. Então, foi autorizado nível 200 para o trip. Campo interior de 10, perfil da saída Momo, com curva esquerda. Após, com curva esquerda, transição cubo, curto, e depois do CT Barreira. Transponder 5702, e o controle 1-2-0-2-8. Negativo. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, prefiro saída Momo, Mike Oscar, transição Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após Cogibo, direto destino. E o transponder 5072. Vamos lá, então, saída na pressão Momo com curva à esquerda. Depois a transição é Kilo Índia. Golf Bravo Uniforme, transponder 5072. Só corrigindo a transição, é Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Salve, minha sete, visando posição é de número 4 para o posto de acionamento. A 3, na 1, 7, Kilo Kilo Índia. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, e após direto Barreira. Correto, pátio 3, repouso quando pronto, para acionamento pushback. Reportamento, 5-4, portamento. O objeto 672104, portão, coordenação, equipe de solo, repouso para o táxi. Autorizado para o táxi, solo, Salvador, muito boa tarde, OTAN 3216, para Salvador com nível de 370. 370 seria para Fortaleza, informação em Cursetango, mais 33 segundos eu pago cópia, então 3216. Gente, a saída, Momo? Afirmo. Obrigado. Fala o voo 328, levando na sua escuta, bom dia. Boa tarde. Voo no 328, táxi via Alfa, reportando a táxi Juliette. Táxi lento, portão previsto é o 4, o mesmo está sendo desocupado no exato momento. Alfa, passagem da Juliette, lento voo 328. Então 3216, pronto cópia? Prossiga para a cópia da 3216. TAM 3216, Salvador, Fortaleza, autorizado, nível de voo 370, via Upper Zulu 19. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Prefira saída Momo, transição Froti. 5076 no transponder e o controle opera em 120, décima 8, TAM 3216. O TAM 3216, agora pista 10, curva esquerda no perfil da Momo Froti. Autorizado para Fortaleza com nível 370, pela Upper Zulu 19. Transponda 5076, controle 208 para o TAM 3216. Contingimento correto, após de quando pronto no 03 o portão, TAM 3216. Reportar para pushback acionar o TAM 3216. Ele. Salvador, gol 74, cópia Campina Grande, centro da Tango, boa tarde. Gol no 754, Tango confere, pronto cópia, 390. Pronto cópia. Voo no 754, Salvador Campina Grande, autorizado nível de voo 390, via Upper Zulu no 0. Decolada 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Zipa. 5061 no transponde, o controle 120.8, gol no 754, aguarda para o cotejamento, por gentileza. Voo no 328, mantém a posição antes da taxa Juliette. Voo no 328, vai manter antes da Juliette. Voo no 754, coteja. Tensa, autorizado 390 para Campina Grande, via Pesolo 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipa, transponde 5061 e controle 208, gol 1754, está na posição 8. Correto, só corrigindo a saída, Puca, Jamo, após Jamo, Zipa. Puca, Jamo, após Jamo, Zipa, ciente. Correto, 08, portão, após quando pronto. Vento 120 graus, 10 nós. Cliente, livre posto de 7 Kilo Lima. Salve, dia de 62, vamos para o táxi. 132 a bordo, 355, resiste. Confirmando, 132, 355, Recife. Firma, teu. Cliente, aguarde para o táxi. É o objeto 6721. Vai dar 2 anos. Tem dois cachorros à sua direita aí na parte interna da Alfa. 500 igual com eles aqui. Então tá bom. O Guno 328 mantém a posição, ok? Imagina, tá mantendo. Bom, 328. O objeto 6720 está livre, via ainda até o ponto de espera. Do ponto de espera, mantém a posição, altímetro 10, 16. 26, via até ainda, ponto de espera, aqui é uma torre, 672. O Guno 328 mantém a posição, a viatura vai passar à sua esquerda aí para tentar a captura dos animais. É, o 328 está aguardando. Web 6721 na linha, mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 21. O número 97 está autorizando a aproximação em LS. Autorizado a aproximação em LS do 97. Gente, vamos falar o 107, faixa backtrack, a porta está livre. 284. Fala com o meu 328. Afirmativa, aguarda, igual no 328, por gentileza. Aguarda. No 328, tem condições de ingressar com segurança até o 04 portão? Tem batido, senhor. Tá livre até o 04 então, Guno 328? 328, tá. Informa agora, 16, 18, pista impraticável devido cachorro na pista. Logo, você vai prosseguir até 2000 e em Simbra o senhor entra em espera. Tem, se espera em Simbra, o 697. Para cópia? Bravo, Quilisco, vou local, Salvador, Salvador, 1000 pés altitude, decola 17, primeira curva esquerda, sentido saída forte, corredor forte até 20 milhas para treinamento. 01 no meio no transponder, o controle 120, decimal 8, Bravo, Quilisco. Você poderia informar a autonomia? Ciente para acionamento, chama a torre 10895, Bravo Kilo Whisky. Bom voo. Táxi. Reporte no ponto de espera da Oscar, quem negar 10 no meia, Bravo Kilo Whisky. Azul 4089, chame Recife 125, ano. 25, ano, obrigado. Voo 697, Simbra, iniciando espera com curva pela esquerda. Está iniciando o voo 697. ocorre, a viatura lá da Embraer conseguiu localizar os cachorros ou ainda está procurando? Então, o PCI está... Eles reportaram o cachorro na pista e agora estão fazendo a verificação, ver se ele se encontra lá ainda. Ah, tá ok. Web 6721 no livre decolagem, vento 120 com 10. Iniciando 6721. O número 1697, a torre informa a pista liberada, hora certa, 1622, está autorizada a aproximação. E aproximação, agora 67. Confirmando. É o TAM 3216, Finger 03, pushback e acionar. TAM 3216, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizado pushback, acionar, chamar para o táxi o TAM 3216. Decolada aos 23, estando controle na frequência 120.8. 208, 6721, tá. Controle, objeto 6721, boa tarde. Web 6721 no controle Salvador. Meu cordial está em contato radar. É, 721. Quando possível, se puder cortar, a gente agradece. Anotei a solicitação. Valeu. Localizador Gol 1697. Aqui o 697, checa o trem, chame a torre, 1895. 295, boa. Boa. Estou, boa tarde, voo 1697, final do embaixado travado. Voo 1697, travou avistado, QNH 1096, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 129. E vi pouso para o voo 1697. Webjet, vamos encurtar? Sempre. Direto a Bucu. Maravilha, direto a Bucu. Ô, 672, muito obrigado. Solo Gol 1806, posição 612, puxa, pega essa maneira. 1697, o vento é 120 graus, 109. Bravo, que Luiz, QNH 10 no meia, reporte no ponto de espera da Fatica. Solo Salvador, boa tarde, está 3193, passe a Galeão. É o Coro 394, está 3193, chamou o Galeão, confirme. Afirmo 3193 para o Galeão. 3193, Galeão, coordenaremos. Coisa, já temos aprovado 380, a formação será uniforme mais alguns instantes, altímetro no 0, o no meia. Aguarde cópia, portão 01. 3096, aguardando cópia, 380, Galeão, está 3193. Com 1754, portão 8. Ciente, Vitor Maia Quebec. Direto para a final da pista 17 com 10 no meia. Câmbio. Dona Cisco. 697, táxi autorizado via Alfa. Portão será o 5. Chame antes da Juliette para ingresso. A Alfa será o 5, chame antes da Juliette, pelo 697. Para o Tan 32 no meia. Meu bid, 141, autonomia de 3, 4 horas e 16, alternado é. João Pessoa. 141, 416, alterna, Salvador. Não, amigo, João Pessoa, 141 a bordo. João Pessoa, sente copiado, táxi direita via Índia. Ponte espera no 0, tua em 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0 no meia. Boa viagem, Tan 32 no meia. Sente, ponte espera 2895, obrigado. Porque quem chamou tá muito ruim e baixa a transmissão. Quem chega o equipamento, por gentileza, e retorna ao solo, por gentileza, na sequência. Como recebe agora o 35447? 5447. Agora a clareza está 5, sua intensidade está um pouco baixa. Está pronto para o pushback acionamento no pátio 3, posição 04 remota? Afirma, senhor. Pronto para o pushback acionamento. Autorizado, é pode estar 5447. Reportará. Falou no 806, estamos aguardando aqui a retirada do Finger, vai estar pronto iniciando a reparte do táxi. Fecha-me pronto, vou no 806. Vou no 697, esquerda, Juliette, partiu no portão 5, autorizado, ingresso. Esquerda, Juliette, no 05, gol no 697. Nicolás, pista 10, tá 32, 06. Tan 3193, pronto, cópia? Afirmativo. Tan 3193, aprovado Galeão, nível de voo 380, via aerovia Peruísque, quais são? Via Pesuru no 0, SMAP, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem, pista 10, mantenha reto até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após a Leda, direto posição bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, acione o transponder 5063. Então está autorizado para o Galeano 380, upper Zulu 10. Mantém 2000 até a terceira, ou a terceira milha, curva direita, saída da El Leda, direto bridge. Controle 208, 12295, transponder 5063, portanto 3193. 063 o código, portão 01, reporte pronto, o pushback somente na 3193. Tá, 3193. Solo Salvador, é o voo 1600, tem transformação Tango, aguardando autorização para Natal. Natal 370, já temos aprovação, aguarde um minuto, cópia, o gol 600. Aguarde um minuto, cópia, no 600. Tan 3... 2, 1, 6, na sua escuta. Tan 3, 2, 1, 6, controle de Salvador, está em contato, radar. Contato, radar, 3, 1, 6. Bravo Kilo Whisky, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 17, vento 110 graus, 10 nós. Volumia 00, pronto 4. Volumia 00, autorizado Natal, via Upper Zulu 10, nível de voo 370, decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após curvar à esquerda, perfil de subida Puka, Jamo, transição Zipar, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5104. Após curva em cima. Terceira saída, Puka, Jamo. E após Zipar. O controle de saída, 1, 2, 0, 1, 8. E a 2, 1, 1, 8, 7, 18, 95. É à toa aqui, 118, 95. Código 5104, portão 9, reporte 4. 104, transponder. E a 2, 1, 1, 8, questão 95. Eu tenho sempre escutado os exercícios errados. Obrigado. Sem problema, talvez eu tenha falado também, mas de qualquer forma a correta é 1895, a toa 128, controle, portão 9, chama pronto. Chamar quando pronto, 1900, obrigado. Falou 35447, pronto para o táxi VOB de 32 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Palmas. E Natal, que eu vi autonomia por gentileza do 30 e está livre para seguir o táxi em frente, chame antes da Juliette, chame antes do, da interseção com o Batman. Pronto para o táxi, pelo utilizador a bordo, Recife, 1h30, Recife 355, táxi então à esquerda, contorno terminal de passageiros, última direita via Índia, ponto de espera ponto, 1895, altímetro no 06, boa viagem, 1806. Ok, está livre o táxi, pátio Índia, ponto de espera 14895, no 06, ajuste, só corrigindo, 1h35, o gol 9806. Vai com o número 2? Não, pode prosseguir como número 1, um, na subida do seu tráfego do triplo é a subida parecida e a performance é maior, pode prosseguir como número 1. Obrigado. Para o táxi Gol 1754, está com 1-2-8 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Fortaleza. É 1-2-8 ou 1-2-2? 1-2-8. 1-2-8, sente? Táxi autorizado até o Travessa Porto Medusa, seguirá na sequência TR da Trip, número 3 no ponto de espera, torre 186, altímetro no 06, boa viagem. Ok, autorizado táxi, até o Travessa 06, deixando passagem para o Trip, após 895 ou 1754. O Trip 5447, confirme o POB e autonomia, por gentileza, do Trip 5447. O Trip 5447, POB 32 a bordo, autonomia de 4 horas e alterna a Palmas. A Palmas, ok. Sente, táxi autorizado, em frente, seguindo o 37 Gol, número 2 no ponto de espera, 286, altímetro no 0, no meio, boa viagem. Ponto de espera,